E no 582 da Harpa Cristã, A Barca da Vida. Abra sua harpa cristã no hino 582. Veio sem falta.